Mais uma música inédita pra minha galera do meu Brasil. Sinifa. Chora na guitarra. Chora, meu som. Quando ela passa de saia curtinha, mostrando a calcinha, que tentação. E a galera toda olha e não perdoa, mas ela numa boa não dá atenção. Todos a desejam, ataques constantes, a todo instante é o que se vê. Mas ela é firme, o seu amor não cede, mesmo que alguém pede, não deixa acontecer. Mas ela é firme, o seu amor não cede, mesmo que alguém pede, não deixa acontecer. Mas ela é minha musa inspiradora. Mas ela é minha, tão bonita e sedutora. Mas ela é minha musa inspiradora. Mas ela é minha, tão bonita e sedutora. Vem, vem. Eita, mãe. Não vem com essa saia não, viu, mãe? Assim você mata papai. Bora, meu parceiro, Levi Porto. Quando ela passa de saia curtinha, mostrando a calcinha, que tentação. A galera toda olha e não perdoa, mas ela numa boa não dá atenção. Todos a desejam, ataques constantes, a todo instante é o que se vê. Mas ela é firme, o seu amor não cede, mesmo que alguém pede, não deixa acontecer. Mas ela é firme, o seu amor não cede, mesmo que alguém pede, não deixa acontecer. Mas ela é minha musa inspiradora. Mas ela é minha, tão bonita e sedutora. Mas ela é minha musa inspiradora. Mas ela é minha, tão bonita e sedutora. Mas ela é minha musa inspiradora. Mas ela é minha, tão bonita e sedutora. Mas ela é minha musa inspiradora. Mas ela é minha, tão bonita e sedutora. Roche, vem, vem. Saia curtinha. Show de bola, meu parceiro JJ.